5240. Seja vento com a Edson, parte 3, chame em foto para o prospecto Neto 3. Vamos trabalhar, 241. Triplo Papa Romeo Lima, cruze o campo com proa sul e mantenha o setor sul do aeródromo, deixando a final da 35 livre. Temos um tráfego na curta final da 17, já aproximadamente uma milha para o pouso, ok? Para evitar uma possível arremetida, mantenha-se no setor sul, fechando o eixo da final da 35 livre. Paciente, já iniciando aqui o cruzamento da 10, vai deixar 35 livre e visual com tráfego na final da 17. Cliente. Volou no 602, seu solo aos 43, chame o solo agora no 219. 219, vai chamar. O gol no 60. Mike Serra Golf, Salvador, a sua identificação, a chegada é Amanda, esse mantém o 040. Autorizado Alfa e via Índia para o portão 01 do Pátio 1. Alfa via Índia para o portão 01 do Pátio 1, pro gol no 602. Tipo Papa Romeo Lima, autorizado agora a seguir via linha do litoral sul, curva à direita e reporte em Itapuã. Autorizado, vai reportar em Itapuã, o Papa Romeo Lima. Papa Mike Golf Mike, controle Salvador. Ok, doutor, eu só quero passar mais um pouco, acabou de passar o aeroburgo. Gente, eu não estou recebendo o seu transponder, o Mike Golf Mike, verifique o mesmo, sente? Fique atento a tráfego no sentido oposto, é, mantendo 500 pés, é um tráfego de pequeno porte, também um helicóptero, provavelmente está na sua posição de 12 horas a cerca de 3 milhas. Sim. Controle Salvador, o Papa Romeo Lima já cruzou o campo, segue na sua escuta até o Costa Azul. O triplo Papa Romeo Lima, controle. Romeo Lima na escuta, cara. Fique atento ao tráfego no sentido oposto, mantendo 500 pés, Romeo 44. Passou o aeroclube há cerca de um minuto. Sente o tráfego, autoriza 1000 pés pro Papa Romeo Lima até o destino, até Costa Azul. Confirme. Autoriza 1000 pés pro Papa Romeo Lima. 1000 pés, autorizado. Gol no 601, agora conserto Recife, na sequência 125.1, alterno 33.25. 251.33.25, 601. Controle de Salvador, uma boa tarde, jogou no 776, deixando para o 1.0, sexta terra na margem. O 776, identificação, deixa até o 050, chegada é a mais. 050, mais 1776. Controle, é o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike. Controle. Como é que tá recebendo aí o transporte? Agora sim, estacionado 0114, confirma. Afirmo, visual para a aeronave que vem o piloto. Mike Golf Mike, torre 118.62. Correção 118.95. Mike Golf Mike, chame agora. Ai, que graça. Abraço aí, Guto. Abraço, Márcio. Controle, o Papa Romeo Lima já cruzou o tráfego, vai voltar para 500 pés. Afirmativo, triplo Papa Romeo Lima. Prossegue direto para o Pátio 5. Ah, firmo. Ok, está autorizado. Curva esquerda. Está livre, prosseguir direto para o Pátio 5, informe no solo controlado, o vento é 120 graus, 089 e o ajuste é 1014. Ai, que graça! Ryanair 6259, agora com Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. Controle Salvador, o Papa Romeu Lima já avisou algo com o pouso. Frequência livre para coordenação com o pouso, Romeu Lima. Frequência livre, já reporta na Papa Decolagem para Salvador. Ciente. Golf Mike na final para o Pátio 5. Ciente, Golf Mike, já avistado, permanece autorizado para prosseguir para o Pátio 5, só informe no solo controlado. Ok, solo controlado. Gol 9072, sem restrições a 2.000 pés, ajuste 1014. Sem restrições a 2.000 pés, ajuste 014, gol 9072. Yankee uniforme, afirma. Sessona Paraíba, nível 410, já temos aprovado, aprovação, a informação em curso da Serra, altímetro 1014, está pronto para acionamento? Temperatura é 30 graus, e só para informação, a gente recebeu a sua chamada aqui no solo, acredito que o senhor não tinha recebido a chamada do solo, porém está autorizado de manutenção e reporte no termo. Pista no 7, decola, curva à esquerda, perfil de subida Pucajama, transição Caju, controle 7198, a torre 1895, acione o código 5173, Whisky Yankee Uniform. Informação em curso, altímetro 1014, já saberia o problema? Volante 7, então, para acionar os motores e taxiado, presente todos 895, bom voo, Whisky, Yankee Uniform. Boa. Galeão 380 e se é em curso ao dia 2014, já temos aprovado. Só um instante para a copa, por gentileza. Ok, agora. Bom, 273, pushback, chamamento no 3. Autorizado, chamamento no 273. Autorizado, 273. Está livre ali, para o gol 9072. 072, autorizada a final do IADS que foi para a pista 1-0, reporte estabilizado. IADS que foi reportada a 9072. Romeu Lima, cheque pelo transponder, não entendo nem modal, nem teatro. Acabou de decolar, senhor, você deve estar recebendo daqui a pouco, mas tá ligado. Gente. 380, via posição BDEV, Upper November 857, o resto conforme a rota do plano de voo, decolagem pista 10, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após vencer a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direta posição BDEV, controle 119.8, a torre 718.95, eu código 5407. Autorizado 380. Posição BDEV, decolando a 10, vai bater a reta até 2.000, terceira milha, curva direita, da El Leda, após Leda vai voar BDEV, 198 é o controle de 189, é a torre 5407, o acionamento. Que é 1895 a torre, ok? 95, obrigado. Plante posto 105, chame ponto para o espectacionamento, o TAP 317. Camarada. Alô, Bono 273, pronto para o táxi, 192 no PLB, hotel na Campinas, 3 horas e 23. 192, Campinas, 3 e 23, táxi autorizado à direita, Índia, atingiu o ponto de espera, 2895, altímetro 1014. O controle e o centro já estão cientes do transporte de órgãos para transplante. Opa, obrigado. Então, 1014, atingiu o ponto de espera, 2895, obrigado, bom domingo. Bom domingo. O Papá Romeu Lima, prossegue para qual pátio? Pátio da Mata. Gente, temos um Boeing da Gol na final da 1-0, já passou externo. Chame Itapuã e aguarde para prosseguir para a Bata. Confirme o código acionado. 0223, vai fazer uma externa em Itapuã aguardando o gol da Boeing. Afirmo. A situação já teria dado em providência para melhorar a situação da pista. Ah, tá bom, então, obrigado. Cada dia tá ficando pior aqui do ponto ali. É, a gente relata direto aqui também. Então, tá bom, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, boa viagem. Para o sul, a 500 pés, não interfere no seu pouso. Tá livre o pouso na 1-0, o vento é 1-30 graus, 7 nós. Livre pouso na 1-0, gol 9-0-7-3, confirme o vento. 1-30 graus com 0-7 nós. Ok, livre pouso na 0, gol 9-0-7-3. Whisky Yankee Uniforme, acione chame táxi. São Salvador, boa tarde, gol no 273, ponto de espera pronto. Boa, gol no 273. Após o tranco já na curta final, um Boeing da companhia, tá autorizado, alinhar e manter a 1-0. Aqui após a aeronave da companhia, ele mantém o 1-273. O triplo Papá Romeu Lima, observe o Boeing da Gol à sua esquerda, curve à esquerda, prossiga direto para o pátio da Bata e fique atento a possível esteira de turbulência, o vento no 30 graus 7 nós, ok? Reporte no solo controlado, pátio da Bata. Visual, esperando o gol passar, vai reportar no solo controlado da Bata. Manoel, 14. O Whisky Yankee Uniforme, chame lá a Taxi aí, Papá, e aguarde para o ingresso na 1-7. 9072, no solo 857, libera a direita, 1219 ao livrar. primeira direita 1219, gol 9072, Roberto. Uno 273, decolagem autorizada, 1-0, vento no 40 graus, 07 nós. Decolagem, gol 1-2-3. Autorizada Alfa e Índia para o portão 3 do bate principal. Opa, Índia, portão 3, bate principal, gol 9-0. Torre, uma boa noite, eu vou no 776, duas para o Índia CA. Vou no 776, boa noite, continue na aproximação, Boeing da companhia já iniciou a rolagem, apenas aguardando a pista livre para pousar em Salvador, o ajuste é 614. Mantendo a aproximação no 776. Gol no 273, decolado ao 59, chame o controle, 199, decimal 8. 198, boa. Gol no 776, avistado, livre pouso na 10, vento 130 graus, 07 nós. Tem livre pouso na 10, gol no 776. O. 79, número 5, poxa, está na tela. Autorizado, 3197, portão 5, reporte o táxi. Passar a táxi. Exato, Max Serra Golf. Max Serra Golf, complete GLS, chama a torre 198, decimal 95, quando vem para o vídeo. Grato, bom trabalho. Salvador, 3508, boa tarde. Torre Salvador, aquele cordial, boa noite do Papa Romeu Max Serra Golf. Está estabilizado o lote a 11 milhas do Esterra. Gente, o Mike Sierra Golf, chame passando o externo, ajuste é 1014. É passando o externo, 1014, Mike Sierra Golf. Gente, 7, o Papa Tango Whisky Yankee uniforme, decolagem autorizada da 17, o vento 130 graus com 7 nós. Alfa Índia pro 01, obrigado, 776. Solo, 5241, tá pronto pro espectramento, parte 3. Solo Salvador, boa tarde, voo 901-940. Informação de autorização, Guarulhos. O trip 5241, remoto 3 do Pátio 3, autorizado pro Chiveca Salvamento, chame táxi, hein? Autorizado pro Chiveca Salvamento, chama pro táxi, 241. Bruno 940, boa noite, encerra a informação em curso, altímetro no 014, tá no portão 01, aguarde um minuto para a cópia, por gentileza, já temos aprovado 360. Escuta a cópia, agora 360 para Guarulhos, com certeza. Aqui uniforme, decolado 03, com o controle, agora 198, reverte. Controle 198, esquenta aqui uniforme. Guarulhos, 3:56, 165 para o Guarulhos, 3:56, 165 no PV, né? Irma. Copiado, táxi autorizado à direita, via Juliette, ingressando na Alfa, transfira torre 1895, altímetro 1014, bom voo, tá 3197. Direita, Juliette, pode ser a 1895, 1014, muito boa noite. Solo voltando? Tá, 76. Eu tinha informado o portão 01 é o portão 2. A Infero recoordenou o novo portão ao portão 2. Então ingressará da presente a terceira em seguida via Índia para o portão 2. Positivo, então vai continuar na Alfa via Índia para o 2 igual no 776. Bruno 940, pronto para a cópia? Pronto, cópia, igual no 940. 940, aprovado Salvador para Guarulhos, nível de voo 360, via Upper I50, decola a pista 10, mantendo a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após inicia a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto à posição Bidev. Controle 119,8, torre 1895, e o código 543. Apenas o código, pode continuar? 54-13, 54-1-3. Correto, portão 01, reporte, pronto. Técnico no 940. Boa noite, o TAN 3197, pode ser o 90, retrato. TAN 3197, continue o táxi, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, o vento é 130 graus, com 7 nós. Alinha decola, pista no zero, na 3197. Solo trip 5241, pronto para o táxi. Com 88 a bordo, 3:30, Fernandes. 88, 3:30, uniforme Lima no alternado. Táxi em frente, taxiando a primeira direita via Juliette, a ingressar na Alfa, transfira a torre 1895, altímetro 1014. O trip 5241 não tem um bom voo. Tem autorizado táxi, primeira direita, a Juliette, ingressar na Alfa, pode esperar a condição, torre 1895, 2241, obrigado. Começando para iniciar a rolagem, pistão no zero, o ajuste é 614. Está presente, se possível, cancela para o sector 17. Ciente, então plano cancelado ao 07, chame na final, normal da 17, o ajuste, o vento 140 graus, meia dúzia nós. Golpe. Chega na base 07, rebaixado. Corra não, 17, rebaixado para o ataque, terra boa. Ok, o trip 5241 na linha e manter 10. E mantém, 241. O Mike Serra Golf é o estado e já está autorizado o pouso na 17, o vento 130 graus, 612 nós. Golf. Dan 3197, decolado ao 08, chame o controle 198, boa viagem. 098, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, para 3197. Vai cruzar 2000, senhor. Quanto possível, Dael? Nível 380, saída Dael. Tá, 3197, confirme controle. Contato radar, 3197, sobe 380, Dael. Ok, 380, pode voar Dael, então, senhor. Autorizado. Mantenha. Whisky Yankee Uniforme. Escuta pra si. Whisky Yankee Uniforme, chama Centro Recife, no 2545, alterno 2685, bom voo. 2545, 2085. Obrigado, senhor, e um bom final de domingo. Igualmente. Trip 5241, decolado ao 11, controle agora 19.8. Obrigado, bom dia, trip 5241. Passarito 2224, boa noite, eu tenho a identificação dessa 3000 pés na proa de Duna, o ajuste é MI-14, chegada a mão. Salvador, o trip 5241, boa noite, decolou passando 2300, você escuta? 5241, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 400, saída da El. Para o 400 da El, trip quando possível e se possível curtar. Dael, trip 5241. Já ajuda bastante, obrigado. Dael direto.